Lesson 9, Answers. Lição 9, Respostas. Group 9A. Grupo 9A. Number 1. Nós aprendemos a falar português na aula. Number 2. Hoje é sábado. Aos sábados nós vamos à praia. Number 3. O Beto está no banco. Ele virá tarde para casa. Number 4. A Anita gosta de estudar junto ao lago. Number 5. Quais são as cores da bandeira dos Estados Unidos?